kiss from my mom. Five green chats and a picture of my son. It won't be long. I'm not sure exactly where I'll stay, so pack this, you make Jesse like my phone. Porque neste, que é apenas o segundo longa duração desta banda canadiana de Toronto, belas e orelhudas canções pop, como estas duas que dão início à orelha extra de hoje, a banda intitula-se The Bicycles, é o último trabalho, Oh No, It's Love. As duas canções são precisamente a já escutada, Won't She Be Surprised, e a seguinte, que é o title cut do álbum. Olá, bem-vindos a mais duas horas de Orelha Extra. Transmissão 28 na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, na primeira a partir do meio-dia, na segunda às 19 e finalmente na Rádio Castrense a partir das 21, através do streaming direto de cada uma dessas rádios, através da sua página na net, também podcast e tracklists em www.orelhaextra.com. A apresentação a cargo, como habitualmente, de Fernando Cabrita. Começamos com Won't She Be Surprised e o tema título do último e segundo trabalho dos canadianos The Bicycles, chama-se Oh No, It's Love, e por aqui já temos também o novo e segundo álbum na carreira do italiano, que irá estar ao vivo em Portugal durante o mês de junho, em locais como Alvar, Ponte Sor, Almodóvar ou Sintra. Falamos de Mimo Epifane, o álbum intitula-se Zucchini Flowers. Chama-me! Quando não ti mangia a falo, si tá duro. Quando não ti mangia a falo, si tá duro. Tanja a guardá-la, no. Tanja a guardá-la, no. Tanja a guardá-la, no. Dello giorno puro. Tanja a guardá-la, no. Tanja a guardá-la, no. Tanja a guardá-la, no. Dello giorno puro. La morte di Lupur bella cipò, la morte di Lupur bella cipò, la sanità dell'uomo, la sanità dell'uomo, la sanità dell'uomo è la mozzella, è la sanità dell'uomo, la sanità dell'uomo, la sanità dell'uomo è la mozzella. Devo fare la trombica, una abilità non bene, uno posso camminare. É o tocador de bandolim italiano, salvo erro, de Roma, Mimmo e Pifane. O seu último trabalho, Zucchini Flowers, e o tema que ouvimos, Lu Citaturu, ele que irá estar em digressão pelo nosso país durante o mês de junho, um pouco de norte a sul. Mais informações procurem no MySpace do homem, Mimmo Epifani. Primeira das duas partes de Orelha Extra para continuar presentemente em digressão pelo Japão e quem sabe se por lá encontram o seu velho amigo Damo Suzuki, com quem já colaboraram num álbum conjunto. Damo Suzuki, como sabem, foi um dos membros do histórico Scam. Falamos dos britânicos Now, têm já 11 anos de existência e damos hoje por aqui destaque ao novo trabalho da banda que se chama Udipun Now.

trabalho de que gostamos particularmente, o último dos canadianos Bruce Peninsula, A Mountain is a Mouth, e mais uma vez redobro aqui na orelha extra, Shutters. E a recuperação hoje, um CD que acompanha o livro de BD Heroes of Blues, Jazz and Country, onde no mesmo podemos encontrar retratadas grandes figuras desses estilos musicais num traço bem reconhecível do grande autor norte-americano da nona arte, que é Robert Crumb. A compilação encontra-se dividida em três partes: Heroes of Blues, Pioneers of Country Music e Early Jazz Greats, onde vamos destacar da primeira parte a Memphis Jug Band com On the Road Again e também Blind Willie McTell, Dark Night Blues. Woman, tell you the reason why. Black woman's evil, do things on the sly. No. You look for your trouble to be good and hot. Uh-huh. She never put a neck bone in the pot. She's on the road again. Uh-huh. Not a nasty born Eastman on the road. She's on the road again. Uh-huh. Not a nasty born Eastman on the road again. I went to my window was propped. I went to my door was locked. I stepped right back, I shook my head. A big black nigga in my folding bed. I shot through the window, I broke the glass. I never seen a little nigga run so fast. He's on the road again. Lord, a nasty born Eastman on the road again. He's on the road again. Lord, a nasty born Eastman on the road again. Your friend come to your house while passing the rest is hacked. The next thing you wanna know, where your husband at? She no. says, I don't know, he's on his way to the pen. Yeah. Come on, mama, let's get on the road again. He's on the road again. Lord, a nasty born Eastman on the road again. He's on the road again. Lord, a nasty born Eastman on the road again. When I'm sleep. My brains is dark and cloudy, my mind's gone to my feet. I got the blues so bad, I can feel them in the dark. I got the blues so bad, I can feel them in the dark. It was one dark and dreary morning, baby, when you broke my heart. Oh, I'm playing Mr. Magtail, this is worrying me. That's killing me. I got a fat brown in Atlanta, got one in Macon too. Got a fat brown in Atlanta, I got one in Macon too. I got one in Statesburg, give me the old dark night blue. Everything I told you, went and told you outside, man. Everything I told you, mama, you went and told you outside, man. But I'm gonna tell you something your good man can't stand. Riding the B&P special, mama, I'm leaving this town. Riding the B&P special, baby, I'm leaving this town. Say you didn't want me, I'ma quit hanging around. É o destaque desta emissão e das próximas da Orelha Extra, o CD que acompanha o belíssimo livro de Robert Crumb, Heroes of Blues, Jazz and Country, e que vem dividido precisamente em três partes, nem poderia ser de outra forma: Heroes of Blues, Pioneers of Country Music e Early Jazz Greats. Da primeira parte escutámos a Memphis Jug Band com On the Road Again e Blind Willie McTell com Dark Night Blues. Belíssimo, belíssimo livro, também uma excelente compilação, e talvez só depois de destacarmos o que queremos deste mesmo disco, a banda de Robert Crumb, os Cheap Sweet Serenaders. Vamos a ver se teremos pachorra para isso. Continua o desfile de alguma boa música aqui na Orelha Extra, Rua Ruki Castrense, agora com os regressados de Decemberists. The hazards of love.

primeira das 2 horas de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar na Rádio Castrense, na Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra. Para trás ficou o projeto liderado pelo produtor John Congleton, de Paper Chase, e talvez uma das bandas mais injustamente ignoradas da pop music dos últimos anos, já com uma excelente discografia e que tem sabido reinventar bastante bem esse género musical. O novo trabalho não foge à qualidade que já nos habituaram. Chama-se Someday This Could Be All Yours, Part 1. Por aqui rodou o tema The Common Cold, The Epidemic. E vamos prosseguir agora com The Del Shapiros. Estrearem com um single 7 polegadas, regressam agora com um outro disco em vinil, desta vez um 10 polegadas de título In It With The Del Shapiros. É a banda de Sevilha, Espanha. Desta vez o tema por aqui rodado foi So Sad. Também um lugar para Pigeon Funk. We'll be right back.

encerramento da primeira parte de Orelha Extra com a sempre bela In Both Ways, Nico Case, o último trabalho, Middle Cyclone, Prison Girls, e também os brasileiros Burro Morto, do EP Varadouro. Vamos destacar Índica. Thank you. Belo disco estreia para os escoceses Wake the President na Electric Honey, e chama-se You Can Change That Boy. Ouvimos precisamente o tema que lhe dá o título. É o arranque da segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra. Sempre ao sábado, o podcast surge em orelhaextra.com. E por falar em grandes discos, tomem lá outro, Heavy Ghost, é o estreia para D.M. Stith. I leave it out the parts I don't like. Oh, I ought to learn, to learn. I ought to learn. I can't please myself every time. I say, bring me sunflowers and bring me a landscape of clouds and rain. And let the sky give up a many heavy hammered mornings. I'll take a warning, but you are soon. When I left, Bobby would wash my body back to you. Back to you. Say to you, and expect shock horror, shock horror, shock horror, hallelujah, to descend again in sweet oblation. Your God's a lion, recently fed, drowsy. The body, it waits for obliteration. Come on fire, don't leave me waiting for the world to replace me. Replace me. é uma das nossas canções favoritas deste ano. Notável Pity Dance encontra-se num álbum estreia para Deanne Stith, um velho colaborador de gente da Asthmatic Kitty, como por exemplo Char Warden, do projeto My Brightest Diamond. O álbum saiu precisamente nessa editora norte-americana, gerida por Sufjan Stevens, chama-se Heavy Ghost. O tema, como dissemos, Pity Dance, Deanne Stith. E também temos por aqui um outro belo disco de estranhos e dissonantes ritmos que contribuem para a construção de cativantes melodias. Apesar disso, é do germânico Guido Mobius, chama-se Gebirge. Strong glass. Quem gosta de fazer listas com os melhores discos que vão saindo durante o ano vai ter que lá incluir estes três: DMC de Heavy Ghost, este que acabamos de escutar, Gaybirds, o novo para Guido Mobius, o tema foi Digga Mammoth, e também o regresso de Annie Clark, que é o mesmo que dizer Saint Vincent, de volta na 4AD, com o seu novo trabalho, que foi coproduzido pelo já referido por aqui hoje e líder dos Paper Chase, John Congleton, chama-se Hector Saint Vincent. Este é apenas um dos excelentes Jones temas que contém um novo álbum para Saint Vincent, chama-se Hector, foi Marrow. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. E de seguida apresentamos por aqui mais uma pérola recuperada do ouvido. Banda formada em 1968 em Chicago por Stephen Titra, de nome Howl, O-W-L, iniciais de Off Wondrous Legends. O disco aqui em causa e o único gravado pelo projeto não chegou a ser lançado, apesar de ter sido gravado durante 6 meses nos Universal Studios em 1971 em Chicago, até que Dawson Prater, da editora Locust, literalmente encalha com uma das prensagens do álbum, 30 anos depois, editando-o em 2008. O álbum é homónimo, pertence, como dissemos, aos All of Wondrous Legends. Say Prima retirada ao esquecimento, um álbum gravado por Stephen Tetra em 1971 e nunca editado do seu projeto OWL, O-W-L, que significa Of Wondrous Legends, editado por Dawson Prater na Locust Records em 2008, finalmente. E por aqui rodaram dois temas, Legends e A Tale of a Crimson Night. Segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Stop the world and let me on. I'm tired of going round and round. I played the game of love and love. Shattered, don't you see? You no longer care for me. I miss the wonder of your kiss. How could you leave me here like this? Stop the world and let me on. Shattered, don't you see? You no longer care for me. I'm just the wonder of your kiss. How could you leave me here like? Oh, stop the world and let me out. I'm tired of going round and round. I'm playing the game of love and lost. So stop the world and let me out. Stop the world and let me out. Parte juntamente com Exine Cervenka dos Inesquecíveis X de Los Angeles e regressa agora este 2009 com mais um álbum em nome próprio, numa carreira que tem sido mais regular desde 2005, vem acompanhado por essa excelente formação canadiana que, entre outros, costuma acompanhar a também ela excelente Nicole Case. Falamos dos The Sadies e principalmente de John Doe. O álbum chama-se Country Club. O tema foi Stop the World and Let Me Off. What the hell is this place? dupla francesa de Paris Cheveux, no álbum homónimo na Badborn Records. Ouvimos Herman Schön e os nossos velhos conhecidos dos bons tempos da inesquecível editora Skin Graft, novo disco na Cuneiform, são os Cheer Accident. curb that the shaved kitty out of the proverbial bag. It takes a time to make you smile. Up with secrets from now on. Analog rules in the digital world, getting used to living in many shades of pearl. The world destroys everyone. Vini, Vidi, Vici. They were slipping, bobbing, weaving, rolling. You found your assets, now they're gone. It's another cliffhanger. Tired of being silenced, deaf and blinded, drug. Blinded by your honey sweet openings. It takes a time to make you smile. Turn your ringtones from low to high. But don't say the sunshine coming never tries. Don't say the sunshine coming never tries. Aproximamos-nos a passos largos do final de mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Esta que é a emissão 28. Ficamos com um novo trabalho, um EP de título Sunshine Committee para o Sunny Dogs. Ouvimos precisamente o tema que lhe dá o título. Anteriormente, o regresso do Sheer Accident com Fear Draws Misfortune na Cuneiform. O tema destacado foi Blue Cheetle. Oh my gosh! Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Coming from the gutter, want to be a writer and be a keen reader. Listen to my opera, now I'm a good listener. Got to make my mind up, so go around later. Red Rooster. Freeze e o resto da sua trupe galesa são os Super Furry Animals, o último trabalho Dark Days, Light Years. Por aqui chutamos White Sox, Flip Flops e também temos Rick Froberg, são os Hobbits de I Blame You. Rick Froberg, de volta agora com os Hobbits na Sub Pop. O álbum chama-se I Blame You, ouvimos Tu, Edit Coin, e vamos terminar a emissão de hoje com Andy Kabik e os Vetiver no último Tight Knit. O tema irá ser Strictly Rule. Não se esqueçam que podcast e playlists em www.orelhaextra.com. Se perderam alguma coisa destas duas horas de hoje, podcast está a surgir por lá, ou se querem ouvir emissões anteriores da Orelha Extra, procurem aí mesmo. Fiquem bem, é o nosso bye-bye. Até ao próximo sábado. Fiquem com Vetiver. Still I trust that you